tarde, está no ar a playlist no Rádio Clube de Angra. Eu sou Miguel Betancourt, assino a playlist na Voz da Terceira aos sábados das 19 às 21 horas. Playlist que poderão ouvir em formato podcast através do endereço playlist-rca.blogspot.com. Ao longo da primeira hora da sessão de hoje passarão por cá nomes como Uncle Tupel, o Singapore Sling, Wooden Chips, entre muitos outros. Abrimos a sessão com The Dream Syndicate e a música Where I'll Stand. Entram no alinhamento de Long Riders com o tema Waltz e depois Just to See You Smile, uma música de Chuck Prophet. Votos de uma excelente tarde de sábado. Bem-vindos. Fade away. blocks to your favorite bakery. Ouvimos Chuck Prophet, que passa a palavra a Golden Smog e The Minus 5, respectivamente, com as músicas You Make It Easy e Cigarettes, Coffee and Booze. I want to know why. dragged me from a cave. I'll ask him to forgive me for being such a screw. And I'll tell him that I'll always be in love with you. Be in love with you. Your mama knew it. Back in time, time falls forward in a line. The spread of ashes, the sting of lime, floating mold, the stain of wine. Next thing you know, situation is lose-lose. But all you really need, cigarettes, coffee, and booze. Cigarettes, coffee, and booze. Your mama knew it, now I know it too. All you really need, cigarettes, coffee and booze. Cigarettes, coffee and booze. When you can believe in something different and hold it in your hand. It's smaller than a bread box, more fragile than a plan. No different than a seabird rotting in the sand, rotting into the sand. Your mama knew it. Playlists com Miguel Bettencourt. The Long Cut é a música que se segue, de Uncle Tupelo. Daqui a pouco passarão aqui na playlist de Black Angels e Spindrift. We'll be right back.

depois The Underground Youth e Wooden Chips, respectivamente com as músicas Hope and Pray e These Shadows. Fill me up with I'm Playlist com Miguel Bettencourt. A fechar a primeira hora da playlist de hoje, ficamos com Spin Drift e a música Red Reflection. Daqui a pouco, das 20 às 21 horas, passaram por cá, entre outros, Cassius, Hot Chip, Junior Boys, enfim, muita música para ouvir ainda na playlist de hoje, na Voz da Terceira. playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Petencourt. Playlist aos sábados no Rádio Clube de Angra. Bem-vindos à segunda hora da playlist no Rádio Clube de Angra. Eu sou Miguel Petencourt e assino a playlist aos sábados das 19 às 21 horas. Iniciamos esta segunda hora com Tunnel Visions, a música Imagine's Drum. Passamos para Curses com Surrender e depois Autarkic e Cassius, respectivamente com os temas I Know e Fame. We'll be right back. Shadows é a música que se segue de Bonobo com a participação de Jordan Rackay. Daqui a pouco, Glass Candy e Junior Boys estarão aqui na antena do Rádio Clube de Angra. Falling leaves hang on for life this time.

Música de Hot Chip, passamos para Glass Candy com o tema Beatific e depois Double Shadow, uma música dos Junior Boys. Of all her lovely things. Will I be staying or stayed by the concert? Poison or remedy? Playlist com Miguel Bittencourt. Sábados, das 19 às 21 horas, no Rádio Clube de Angra, Playlist com Miguel Bittencourt. E chegamos ao fim da sessão de hoje da Playlist no Rádio Clube de Angra. Eu sou Miguel Bittencourt, assino a Playlist na Voz da Terceira aos sábados, das 19 às 21 horas. Fechamos a sessão com Evan e a música It's Not Enough. De resto, despeço-me, como é habitual, com os votos sinceros de um excelente fim de semana. Um abraço e até ao próximo sábado. It's not enough, baby. Let's keep it hushed tonight. You lost that touch, baby. So keep it hushed tonight. It's been so tough. Can't take this much, babe. been so tough.